viajando, viajando. Viajar com os amigos ou com a família sempre é bom. Mas o que fazer quando está faltando grana? Para aqueles que curtem um programa um pouco mais alternativo, acampar pode ser uma opção boa e barata. Na região norte do estado, existem diversos lugares com áreas de camping, como Faxinal, que além de dispor de pousadas com uma boa estrutura, encanta os visitantes com suas belas cachoeiras. A cidade fica a 138 km de Maringá e vem virando o roteiro certo entre diversos grupos de amigos que procuram uma atração diferente para o fim de semana. Esse é o caso dos professores Lucas Ocado e Eduardo Sanches. De acordo com o Lucas, a estrutura, aliada às belezas naturais, tornam um lugar encantador. Não, foi bem interessante. Tem trilha, cachoeira, uma área rural, né? No caso, a gente ficou acampado, mas se for programar com antecedência, tem chalé, quarto suíte, né? Então, um espaço bem da hora, bem bacana, que vale a pena conhecer. Já Eduardo explica que a viagem saiu barata. Eles reuniram os amigos e gastaram em média R$90 cada um. A viagem da Faxinal, ela surgiu assim, em conversa de boteco, né? Vamos fazer uma viagem no fim de semana, vamos. E nunca chegava um fim de semana com sol. Até que chegou uma ocasião interessante. A gente ligou para um grupo de amigos que no final a gente fechou em 2 carros, 8 pessoas, para passar um fim de semana em Faxinal. A gente gastou em torno de R$20, R$25 com o camp, mais o café, a comida que a gente levou e a despesa de carro. No total, isso é em torno de R$90. O camping que eles visitaram tem espaço para barracas, trailers e motorhomes. A área é de 3 mil metros quadrados com 5 pontos de água e luz. Além disso, há opções de trilhas ecológicas, cachoeira de 30 metros para rapel e 3 quiosques com churrasqueiras. O Rio Escaliante para o Maringá em Dinheiro. Yeah.